Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa de Epto Rádio. O programa de hoje será um programa musical intercalado com as principais notícias da nossa escola. Mais uma vez queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para produzir e realizar este programa. Eu, o figurino e a minha personagem. De acordo com o bailarino e professor Rómulos, antes do objeto final ser definido, achamos interessante e necessário apresentar cada etapa de trabalho. Seguindo esta linha de pensamento, nós propomos partilhar as pesquisas, as descobertas e as incertezas deste processo criativo. No âmbito da disciplina de movimento, a turma do segundo ano do curso profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação deu continuidade a um processo criativo, interpretativo, iniciado no primeiro período, sobre a temática da criação da personagem através da exploração do figurino. Com este propósito, o Centro Cultural de Tábua abriu portas para receber, no final de tarde do dia 28 de março, membros da comunidade escolar, professores e alunos, familiares e outros curiosos para assistirem a esta sessão de trabalho informal. Depois da apresentação, criou-se um momento de diálogo com o público sobre a temática, as técnicas e a estética proposta no trabalho. Surgiram questões, ideias e reflexões, pois o processo criativo não está fechado e continuará a ser desenvolvido, culminando numa apresentação final, em maio, em que alunos e professores colocarão em palco o resultado de todo o caminho percorrido. Lançamos desde já o convite. Se me deixasses ser o sítio onde podes voltar depois do dia. Quando a noite te agarrar, corpo forte de ficar, a casa de permanecer, a casa para regressar. Se me deixasses ser, seja onde for, se o filme fosse meu, a luta contra o mal, tudo o que te faz doer. Morria no final, quando o escuro não passar e te cega como uma prisão, vou-te resgatar, lavar o coração. Se me deixasses ser, se fosse eu a mandar, fazia-te ver. Frente ao precipício, juntos pela mão, se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se me fizesses crer, sítio onde posso voltar para um dia entardecer, ou quando a noite descansar, na casa de permanecer, na pedra que fazemos chão para me rever, lavar o coração. Se me fizesses crer, se fosse eu a mandar, fazia-te ver. Frente ao precipício, juntos pela mão, se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Saltar, eu quero ser razão. se hoje queres saltar, quero ser razão. A Associação de Estudantes promoveu o Torneio de Matrecos. Decorreu de 29 a 31 de março o Torneio de Matrecos, uma iniciativa organizada e promovida pela Associação de Estudantes da Heptoliva. Os jogos para o apuramento dos primeiros, segundos e terceiros classificados decorreram nos intervalos da tarde e da manhã e nas pausas de almoço, para que alunos e professores se disponibilizassem a participar sem interferir com os horários da componente letiva. Os primeiros classificados e colossais vencedores deste torneio de matrecos foi a equipa Mia Khalifa, constituída por Alexandre Marques e Diogo Dias, alunos do primeiro ano do curso profissional Mecatrónica, Automóvel Manutenção Industrial. Os segundos premiados da equipa Escolhe Tu, coube aos alunos David Lourenço e Igor Oliveira, também do primeiro ano do curso Mecatrónica, Automóvel Manutenção Industrial. Os professores Rogério Duarte e Tiago Coelho, da equipa RT, conquistaram o terceiro lugar desta competição. Em breve, a Associação de Estudantes realizará mais uma atividade para a comunidade da Heptoliva. Waiting for the time to pass you by. Change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're gone. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. visita de estudo técnica realizada pelos cursos de Auxiliar de Saúde 1º, 2º e 3º anos teve como destino a cidade de Coimbra, onde os locais visitados foram o Idealmed, o maior hospital privado da região centro e conhecido como um polo de excelência na área da saúde nacional e internacional. E o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Coimbra, que tem como objetivo a reabilitação de crianças com paralisia cerebral e doenças neurológicas afins, e onde os alunos aproveitaram para ofertar às crianças desta associação várias caixas de brinquedos que foram recolhidos numa campanha solidária para esse fim. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Os alunos do 1º, 2º e 3º anos do curso de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel realizaram durante a manhã do dia 3 de abril de 2017 uma visita técnica à empresa Jacinto Marques de Oliveira, que se dedica à produção de viaturas de combate a incêndio, socorro e salvamento localizada em Esmoriz. No período da tarde, a visita de estudo decorreu na Universidade de Aveiro, com uma breve exposição acerca da Universidade e dos cursos CTE-SP e licenciaturas relacionadas com a área técnica dos cursos, assim como uma breve apresentação por um docente da área de mecânica. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. A visita técnica dos alunos do curso profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos realizou-se ao FabLab e à AIRC, sediadas em Coimbra. Os FabLabs são locais de fabricação autónoma resultado de um projeto do conceituado MIT que, ao longo dos anos, se tem vindo a implementar à escala global. Atualmente, Portugal conta com 15 destas unidades ativas, sendo mais de 700 a nível mundial. Durante a manhã, os alunos deste curso e também do curso de Design de Equipamento tomaram contacto com a evolução da fabricação e com diversos mecanismos e técnicas utilizados na fabricação assistida por computador, acompanhados pelos colaboradores locais que deram um contributo precioso na partilha de conhecimentos, mantendo todos cativados e motivados. Após o almoço, foi a vez de visitar a Associação Informática da Região Centro, entidade responsável pela elaboração e manutenção de inúmeros sistemas informáticos de apoio às autarquias, que começaram por ser apenas da Zona Centro, mas que atualmente são já mais de metade dos municípios do país a utilizar as soluções disponibilizadas pela Associação. Desde a infraestrutura de apoio e os seus equipamentos, passando pelo Helpdesk e a área de desenvolvimento, ao longo da tarde foram-nos apresentadas as diferentes valências de uma instituição que já conta com mais de uma centena de colaboradores, todos eles quadros superiores da área das tecnologias da informação. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com uma música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Não aguento ficar assim, mas passo o tempo, perco a coragem só de olhar para ti. E por mais que queira, fico sem chão, só de pensar em te falar e tu dizeres que não. Pensei em ir embora, mas eu não vou. Por agora, mostra que sou. As palavras decoro as falas, mas não sou capaz de falar contigo e mostrar-te que algo mudou. Pensei em ir embora, mas eu não vou. Por agora, mostro que sou. Um dia eu vou ser capaz de falar enquanto olhas para mim. Mas eu pergunto como estás, tu perguntas onde estás e a conversa não passa daí. Mas quem sabe, seja tarde ou cedo, já mal me lembro como começou. Sei que tu escondes um segredo que o coração aceita, mas que a boca recusou. Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com o Epto Rádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook Epto Rádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página do Facebook podem ficar a conhecer o nosso trabalho. Vamos continuar o nosso programa musical, intercalado com mais algumas notícias sobre o que se faz na nossa escola. Eleito como destino a cidade de Coimbra, a visita técnica dos alunos do 2º e 3º anos do curso de Técnico de Design de Equipamentos decorreu entre o Fab Lab e o Portugal dos Pequenitos. Durante a manhã, os alunos deste curso e o do curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos visitaram a Fab Lab, um laboratório de prototipagem rápida orientado para a inovação e empreendedorismo que colabora na realização de projetos, com escolas em áreas como arquitetura, engenharia, artesanato, marketing, design, entre outros. Durante a tarde, o Portugal dos Pequenitos revelou-se um local, simultaneamente real e imaginário, propício a despertar a curiosidade, a criatividade e a aprofundar o conhecimento no âmbito da arquitetura da arte popular e erudita e do património cultural e arquitetónico de Portugal. And we're down, we go. Os alunos dos cursos profissionais de Artes de Espetáculo, Interpretação e de Técnico de Multimédia visitaram o Estúdios Plural em Lisboa, naquela que foi uma viagem ao âmago da criação dos programas de entretenimento e de ficção nacional. Integrada nas Jornadas Culturais da Petoliva, esta visita técnica teve início na área da construção e armazenamento de materiais cenográficos. Seguiu-se um contacto direto com tecnologia de última geração, nomeadamente ao nível da iluminação, do equipamento de áudio e de vídeo, de maquinaria e regis móveis. Neste momento da expedição, os profissionais de som e imagem do Estúdio Plural receberam-nos de forma muito próxima, mostrando-nos, na prática, o seu trabalho de edição, onde não faltaram as explicações claras e concisas. Por último, os alunos tiveram o privilégio de assistir a gravações em alguns decores da telenovela portuguesa Ouro Verde e ainda puderam conversar com alguns dos atores do elenco sobre a sua formação, a sua carreira e a sua experiência artística. Neste lugar, que para alguns dos nossos alunos se revelou mágico, as histórias efetivamente tomam vida, passando-se da ideia ao guião, do conceito ao episódio, do esboço ao cenário, tornando os sonhos realidade. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, haz un salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Os alunos do 1º, 2º e 3º anos do curso profissional de técnico de turismo realizaram a sua visita técnica à Serra da Estrela de forma a reconhecerem as potencialidades turísticas deste local paisagístico e ambiental. Passando pela aldeia do Sabugueiro, onde conheceram as potencialidades de uma aldeia típica serrana e o fenómeno do comércio local, seguiu-se a barragem da Lagoa Comprida, o almoço no Val Rocim e uma caminhada rumo ao funil da barragem da Erva da Fome. Ficou a certeza de que a Serra da Estrela é um local com uma imensidão de recursos que ficámos com vontade de explorar. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. A visita técnica do curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva decorreu em Lisboa, tendo como finalidade conhecer o Centro Desportivo Nacional do Jamor e a Faculdade de Motricidade Humana. Com o objetivo de conhecer o funcionamento e a gestão do Centro de Alto Rendimento de Jamor e Centros de Treino Nacionais de Atletas de Alta Competição e Preparação Olímpica, a visita a este complexo de infraestruturas desportivas públicas, localizado no Vale do Rio Jamor, em Oeiras, ocasionou um vasto conhecimento sobre a história e a funcionalidade do Estádio do Jamor, bem como de todos os seus complexos envolventes, onde os alunos tiveram a oportunidade de ver o Centro de Treino das Piscinas e o Centro de Treino de Atletismo. Seguiu-se depois a visita à Faculdade de Motricidade Humana, onde os alunos puderam conhecer algumas das suas instalações, bem como a oferta educativa disponível nesta instituição do ensino superior. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is a repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony. No âmbito da comemoração do Dia do Aluno e sendo a Heptoliva uma escola com preocupações ambientais, realizou-se no passado dia 4 de abril um percurso pedestre pelo Trilho dos Gaios, Conselho de Tábua, onde o contacto com a natureza e com recursos naturais da nossa região foi nota dominante. A maior parte do percurso desenrolou-se paralelamente ao Rio Cavalos, o que permitiu comprovar a feição rural desta zona, patenteada pela presença de moinhos e azanhas. A comunidade escolar percorreu os passadiços e pontes de madeira, que foram surgindo no meio de uma natureza selvagem e verdejante, que todos soubemos respeitar e admirar sem esquecer a diversão, a alegria, o companheirismo e a camaradagem. A paragem na Praia Fluvial de Vale de Gaios, onde se fez um reforço alimentar, permitiu refrescar o corpo e repor energias para continuar o percurso, onde as cantorias e as fotografias nunca foram esquecidas, até porque, durante a tarde, além dos jogos desenvolvidos, ocorreu a atribuição de um prémio simbólico ao grupo que apresentou a melhor imagem captada. A caminhada terminou da melhor forma. Uma vez que a boa disposição e energia positiva, aliada às flores e ao sol da primavera, envolveram-nos num espírito de tranquilidade e partilha, reforçados depois por um almoço convívio oferecido pela escola, onde a música marcou presença. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. Boyhood em exibição para a Heptoliva. Dirigido aos alunos dos cursos profissionais de artes de espetáculo e interpretação, auxiliar de saúde e apoio à gestão desportiva, a tela do Centro Cultural de Tábua desceu para exibir o filme Boyhood, Momentos de uma Vida, de Richard Linklater, na manhã do dia 5 de abril. Interessante e atual, o filme relata a vida de um rapaz desde a sua infância até à juventude, o que constitui por si só um motivo de enorme interesse, não só para a psicologia e para as aulas decorrentes desta disciplina, mas também para todos os alunos desta escola profissional. A visualização deste filme foi importante para compreender determinadas fases do desenvolvimento e crescimento de uma criança, das suas vontades e anseios e de importantes transições que todos fazemos. Por outro lado, aborda a questão fundamental da família, das diversas alterações e transições que temos para conseguir viver, sobreviver e ter uma vida dita normal. Foi precisamente o que os alunos do Polo de Tábua fizeram após a visualização do filme. Também eles comentaram e refletiram sobre o sentido da vida. Chegamos assim ao fim de mais um programa da Heptorrádio. Espero que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração dos alunos Andréia Dias, Jéssica Capelo, Ruto Pegado e Susana Figueiredo, e com a colaboração técnica de José Monteiro. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook Heptorrádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Parece que a vida passou por nós, deixando um manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só, olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Olha só, parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Será a razão